Bodega de Seu Mané. Conversa boa, cultura e histórias da nossa gente. Juazeiro, Juazeiro, me responda, por favor. Me responda, velho amigo, de onde anda meu amor? Ai, Juazeiro. Eita, que tá cantando mais parece uma andorinha. Quando vês, bem acertou na loteria. Ah, por não foi, seu mané? Foi nada, tu ganhou mesmo, homem. Eita, que hoje nós acerta essas contas aqui da bodega. Vou sortar umas duas caixas de rojão. Só desse ano, já vai em 3 cadernos de 20 matérias, só teus fiado, homem. Isso, homem, fique mangando, mangue mesmo. Eu vou arrastar da culada de trás os outros cadernos referentes aos 5 anos de dívida seu aqui na bodega. Eita, seu mané, só ainda tem tudo isso, homem. Mas é claro, homem, tão tudinho ali dentro de uma caixa de fogão. Eita, seu mané, aposto que as baratas, as ratas, as traças já ruem isso aí tudinho. Ah, bicho besta, pois fique sabendo que no rueiro não, eu faço questão de sacudir castanha, folha de louro, cravo, vinagre, alho, tudo que o povo diz que é bom pra espantar praga, eu sacudo lá dentro. Ah, pois, seu mané, você já tem tudo isso aí que o senhor tá falando. Agora é só botar água dentro e levar pro fogo. Vai dar uma sopa de letrinha no capricho. Ó, oh, se o senhor quiser, eu ainda trago uns pão. Homem, mas é muito cheio de gracinha. Bora, vá, me dê esse bilhete premiado aí. Ó, oh, se eu lhe der todo meu prêmio, o senhor zera minhas contas. Zero, vá, me dê pra cá. Não, não, não, não é assim não, seu mané, tenha calma. Tá aqui o contrato pro senhor assinar. Leia bem direitinho e assina aqui nesses tracinhos. De onde foi que o senhor arrumou esse contrato, seu Chico? Ah, seu mané, eu passei a colar no escritório do doutor Enrolone e pedi pra ele fazer pra eu. Eu pensei, não sabe, vá que seu mané queira fazer algum acordo. Pois tá bom, vá, pronto, assinei. Vá, agora me dê esse bilhete. Tome, seu mané. Um duque, Chico, mas isso aqui não vale nem 5 conto. É, seu mané, mas o senhor não perguntou quanto era o prêmio. Sujeito, olhe que eu vou lhe pegar, venha cá. Calma, seu mané, calma, muita calma nessa hora. Oi, se está vindo aí, o senhor sabe que ele não gosta de arenga, não é mesmo? Olha, eu só não vou lhe pegar agora pro modo cis que tá chegando e ainda tá trazendo um convidado pra nós conhecer aqui na bodega hoje. Só pro modo isso, eu não vou te dar umas caçambadas, homem. Olha os homens chegando aí, seu mané. Chico e Mané, meus amigos, como vocês estão, rapaz? Olha, tô me chegando aqui e chegando com um grande amigo meu, que veio lá de Caruaru, no Agreste Pernambucano, e tá dando umas voltas aqui na nossa cidade. Olha, eu tenho o prazer de apresentar a vocês José Antônio, mais conhecido como Espingarda do Cordel. Pense num caba cheio de talento. Olha, ele é cordelista desde os 14 anos de idade e ainda domina também a arte da xilogravura, que é aqueles desenhos dos cordéis. Rapaz, meu amigo Espingarda do Cordel, seja muito bem-vindo aqui na bodega. É um prazer imenso estar recebendo você aqui, é ou não é, Chico? Verdade, seu Mané. Seja muito bem-vindo, Espingarda. Oi, já comece logo aí dizendo um pouquinho da sua história. Já vá dizendo logo também, por que esse nome de Espingarda? Tu gosta de dar tiro, é? Só tiro de poesia, meus camaradas. Eu é que estou feliz em poder participar aqui da bodega, vim ver tanta coisa bonita aqui, ó, tareco, mariola, caiu na moléstia dos cachorros na bodega de seu Mané. E viemos contribuir aqui, né, falar um pouco da nossa história. A gente que é daqui de Caruaru, essa terra conhecida mundialmente como a capital do forró e também o maior celeiro de artistas de toda a América Latina, tem o Alto do Moura, a terra do Vitalino e tantos celeiros de artistas, onde a arte sai viva pelas ruas, solta pelo ar, e a gente contribui com o que pode na área da poesia, na área da xilogravura. Desde criança eu que escrevo cordéis e aprendi a escrever com alguns poetas, tendo eles sendo Genso Alves, Raldênio Lima, outros artistas também, como os poetas Roger Menezes, Ivanildo Villanova. Sempre me inspirei nesses poetas para escrever. E também tive como professor na arte da xilogravura o nosso querido amigo Mestre Dila, ele que era, quando vivo, patrimônio vivo de Pernambuco. Então eu aprendi com esses mestres e a gente vem dando continuidade nesse segmento, fazendo cordel, fazendo xilogravura, também fazemos esculturas na madeira e tantas coisas que a gente faz aqui nesse nosso país de Caruaru. Ô espingarda, caba véi macho, eu já conheço e já admiro seus versos, mas eu tenho uma curiosidade. Como foi que tu tomou gosto, homem, pela literatura de cordel? Teve um projeto, camarada, chamado Projeto Cordel nas Escolas, que era um projeto na rede municipal. E esse projeto, ele levou as crianças para ter conhecimento do que era o cordel. Aqui em Caruaru tem o Museu do Cordel, que é um espaço onde tem muita literatura de cordel, tem um arsenal com mais de 13 mil títulos, e lá a gente pôde ter esse contato primeiro com o cordel, fazer amizade com os poetas, e através desse projeto também começar a escrever, a aprender as regras, o que é a métrica, o que é a rima, o que é a oração, e daí a gente começou a escrever e também fazer poesia. De lá para cá é a minha profissão. Homem, eu tô gostando muito dessa sua conversa, mas você ainda não me disse por que esse nome espingarda. Ah, é verdade, camarada. Eu vou dizer agora, veja só. Houve um concurso pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que foi sobre a Feira de Caruaru, e eu participei desse concurso também. No concurso, você não podia botar o nome original, no meu caso, o nome José Antônio, porque a comissão julgadora poderia saber quem era o poeta e com isso tendenciar no julgamento. Então você tinha que criar um nome, um pseudônimo, um nome fictício. Então eu coloquei Espingarda do Cordel. Fui bem classificado nesse concurso e de lá para cá só é como eu sou conhecido, Espingarda do Cordel. Então eu deixei ele como meu nome artístico. E aí ele também vem ganhando outro significado, né? Já que a Espingarda do Cordel, ela só atira poesia, só atira riso, só atira paz. Olha, rapaz, eu tô muito feliz de estar recebendo tu aqui, Espingarda. Mas olha, conta logo aí um poema que eu tô morrendo de curiosidade pra ouvir um cordel teu. Seu Mané, recentemente eu escrevi um cordel chamado O Buraco e o Seu Vigário. E o cordel diz o seguinte: cidade de interior possui muita tradição, principalmente se for movida por devoção. E numa cidadezinha, por costume, o povo tinha prazer em se confessar toda tarde após a missa, sem frescura e sem preguiça, seu vigário ia escutar. E muita gente chegava para falar com seu vigário. O pecado confessava e o que era necessário para aliviar a pena, ele passava em novena, em jejum de oração. E assim a tarde ia, a todos ele atendia sem ter discriminação. Mas em todo canto tem um costume do lugar. E o padre achou por bem uma palavra trocar. Toda vez que alguém dizia que era infiel ou traía, ele então aconselhava: jamais diga que traí, diga apenas que caí num buraco onde passava. E assim foi se criando o costume na igreja, e vez por outra chegando alguém naquela peleja. Ia para o confessionário e dizia para o vigário: seu padre, hoje eu fui tão fraco, não rezei a ladainha e vendo a minha vizinha cair dentro do buraco. O padre, que já estava acostumado com aquilo, a tudo ali escutava e respondia tranquilo: reze 30 Ave Maria, 10 Pai Nosso todo dia e não volte a fazer isso. Dispensava o pecador e com carinho e amor continuava o serviço. Ao se passar 15 anos dessa cultura implantada, uma mudança nos planos adiantou a jornada e o vigário faleceu. E como aquele morreu, outro veio em seu lugar, da sequência no legado. Mas o costume implantado, ninguém lembrou de avisar. E logo a primeira vez que foi ao confessionário, mais ou menos 16 disseram ao novo vigário que caíram no buraco. E ele pensou: que caco essa cidade se encontra. Eu vou falar com o prefeito e ele tem que dar um jeito, senão eu vou ficar contra. E foi lá na prefeitura reclamar com o prefeito, dizendo: tenha postura de reger esse direito. A cidade esburacada, só chega gente irritada confessando ter caído. O senhor bem que podia pôr asfalto em toda via para isso ser resolvido. O prefeito deu risada, pois já sabia o que era, mas com sua gargalhada ficou o padre uma fera. Pensou ser ironizado e disse assim arretado: você ri porque é fraco e não anda muito a pé, mas até sua mulher caiu dentro do buraco. Rapaz, pense numa história boa. Pense num cordel primeira. Meu Já amigo, pensou, seu Mané, um negócio desse? Tá vendo, sua rapaz? Sua mulher caindo dentro do buraco. Vixe, Maria, não. Mas aqui a cidade é asfaltada. Se preocupe, não, que aqui é tudo caçadinho direitinho. Tem que ter buraco, não, viu? Olha, mas me diz uma coisa, homem. Tu gosta assim de abordar que tipo de tema geralmente nos cordéis que tu faz? Rapaz, é o seguinte, seu mané, eu abordo vários temas, né? O cordelista, ele não pode se privar a escrever em um tema só, muito embora a gente tenha pessoas com facilidade de escrever só sobre o sertão, só sobre o morro. Isso, às vezes, é um estilo próprio que cada um tem. Mas eu procuro abordar o máximo de temas para a gente deixar um leque bem variado e poder agradar a maioria dos públicos onde a gente vai, nos festivais de repentista, a gente que roda esse Nordeste inteiro e vamos, às vezes, também para São Paulo, para Brasília. Eu procuro abordar quatro temas principais, que é o humor, primeiramente, né? Também trago um pouco de crítica social, às vezes misturado com humor também, e também filosofia e um pouco de espiritualidade, sabe? Eu gosto de deixar os cordéis mesclados com esses temas, porque dá para atingir a vários públicos. Homem, eu gostei demais. Rapaz, tô doidinho para ouvir outro. Homem, eu fiquei, foi doidinho para ouvir mais um. Quanto mais um cordel aí para nós ouvir, mano? Rapaz, vou contar, meu amigo Chico. Tem um cordel, e esse que eu vou contar não é de minha autoria, mas é de um grande mestre, Chico Pedrosa, e chama-se O Doido de Seu Ferro Velho. Chico Pedrosa diz assim: a vinda do novo Código de Trânsito da União para chofé desmantelado foi dolorosa a lição. O peso das infrações modificou os padrões do trânsito mal educado e mesmo assim foi não foi ter um chofé pé de boi dirigindo enviesado. Um velho Sinca Xambó que foi pintado a pincel no tempo que combustível se escrevia fuel, sem placa, sem sinaleira, passou em toda carreira no posto rodoviário. O guarda telefonou e o próximo posto parou o motorista arbitrário. Vinha no banco da frente uma mulher cochilando com um menino no colo e outra criança mamando. E o chofezão esquisito. O guarda disse: bonito. Ele disse: e andador. Nunca me deixou no prego. É tanto que eu não carrego triângulo nem extintor. Ele disse: e o pneu de socorro está cheio ou está vazio? O guarda disse: não existe. Aliás, o chofé disse: não existe, porque nos quatro que está rodando eu confio. Mas se uma roda esvazia? Ele disse: ah, até a borracharia vai na janta, embora esquente. Disse: e se a roda chega empenada? Desentorto na porrada, monto um pneu na danada, piso fundo e vou em frente. Cadê os retrovisores? Aonde o senhor botou? Ah, seu guarda, do meu lado uma carreta arrancou. Ele disse: e o do lado direito? Disse: eu emprestei ao prefeito para botar os 5 H. Ele disse: o de dentro, se eu joguei fora, que eu não vou estar toda hora olhando quem vem atrás. E o cinto de segurança, cadê ele, cidadão? Ah, seu guarda, tá na mala, amarrando um botijão na alça do escapamento. O guarda disse: o documento do Detran, o senhor tem? Ele disse: o documento de quem? Nem sei, nem vi, nem peguei, eu mesmo nunca carreguei documento de ninguém. O guarda se arreta e diz: vou já tirar sua carta. Ele diz: faça isso, meu amigo, pois há mais de 5 anos eu pelejo e não consigo. Toda vez que eu me apresento para fazer o treinamento, me dá uma tremedeira que até minha fala fina. Eu sinto que a minha sina é dirigir sem carteira. O guarda pergunta à mulher, já bastante encabulado: ô dona, por caridade, ele é assim mesmo engraçado? A mulher respondeu: somente quando está embriagado, como hoje é desse jeito. E como ninguém é perfeito, o guarda, em vez de achar ruim, deu uma risada e foi com o chofé pé de boi festejar no botequim. Era final de expediente e o guarda tava afim. Ninguém é de pé. Vai, meu amigo. Olha, eu vou dizer uma coisa, meu filho. Eu gosto muito desses trabalhos de Chico Pedrosa. Até porque, além da comédia, tem aquele tom filosófico, não é mesmo? É verdade, Samana, é verdade. É sim, ele é um mestre da declamação, né? Homem, Chico Pedrosa, olha, um marco, um verdadeiro marco na história da cultura popular do Nordeste, viu? Oi, pense, talento puro. É verdade, é verdade. Ah, pois não é mesmo, homem? Ô, seu Mané, olha, eu já tô ouvindo ali, o cabo do picolé vindo ali. Você não quer pagar um picolézinho pra nós, não? Olha, vou pagar, viu? Vou pagar só pro quê? Meu amigo Espingarda tá aqui hoje. Pense num cabo espetacular. Olha, mas me diz uma coisa, tu tem alguma coisa gravada, algum disco, algum CD? Temos sim, temos o CD Na Mira da Poesia, que é um CD onde tem algumas poesias dessa, inclusive de Chico Pedrosa também, tem poesias nossas, tem poesia de Raul Dendo Lima, E a gente gravou esse CD em 2011, é um CD com 10 faixas, incluindo poemas de gracejo, poemas também reflexivos. Eita, que coisa mais linda, que coisa mais linda! Inclusive, seu Mané, Cício disse que a gente vinha aqui, e eu trouxe até um CD para o senhor botar aí para ouvir de vez em quando a gente declamando esses poemas nossos. Eita, foi nada, homem. Homem, eu vou botar aí agora. Oi, Chico, você que deu a ideia do picolé. Vá lá comprar esse picolé. Isso, mano, só sobra pra mim. É você mesmo. Desapareça daqui. Vá comprar o picolé. Enquanto isso, nós vamos ouvir aqui esse poema, O Último Dia. Vamos embora, meu filho. O Último Dia. E se hoje fosse o último dia, quem você queria pra estar do lado? Qual era a pessoa e o que faria? Se o último dia estivesse marcado, você ia ver alguém importante, um amigo próximo, um primo distante, alguém que o marcou pela vida inteira? Eu não sei falar como ia fazer, porém com certeza não iria ser meu último dia gasto com besteira. Talvez dedicasse um tempo sozinho, refletindo a vida e o que plantei, as pedras que estavam pelo meu caminho, como os obstáculos que eu enfrentei. Ou talvez até nem lembrasse disso, no último dia o meu compromisso seria fazer o que gosto mais. No entanto, isso mais dúvida gera, quem dera eu saber ao certo, quem dera, o que eu mais gosto na vida, aliás. Ver o pôr do sol no céu se escondendo, por trás das montanhas em rubro horizonte, ou quem sabe ver a lua nascendo, vestida de prata, reluzindo o monte. Com um pouco de sorte poderia ver um belo arco-íris no alvorecer, colorindo as brumas pela minha frente, de tantos fenômenos que expõem beleza, quais desses seria que a mãe natureza iria doar de último presente? E quem estaria na última hora para ouvir de mim meu último adeus? Espero que seja alguém que me adora, para passar as mãos sobre os olhos meus, fechando as janelas que viram do mundo, dos homens os erros e o amor fecundo, o qual recebi do Onipotente. E a ele mesmo, sem saber, eu clamo, me deixe passar com quem eu mais amo, no último dia e eternamente. Mas como eu não sei que dia será meu último dia de vida na terra, prefiro gastar o tempo que há promovendo a paz ao invés da guerra, levando por onde passar a alegria, doando ao faminto de pão e poesia o melhor que posso para o meu semelhante, e com isso eu cumpro com o meu dever. E para Deus só peço que Ele faça ser meu último dia um dia brilhante. Eita, menino, olha, pense num picolé bom, viu? E nesse calor, combinou certinho. Olha, aqui tá quente, igual Caruaru, terra do nosso grande amigo cordelista que tá aqui hoje com a gente. Espingarda do cordel, pense, o cabo é talentoso, viu? O senhor quem tá dizendo? Mas além dos versos, ele ainda faz xilogravura. Vocês sabiam, o Mané e Chico? Oi, é um artista mesmo esse caba, viu? Homem, xilogravura, o que é isso, homem? Você não sabe o que é não, Chico? Nunca ouvi falar. Rapaz, a xilogravura, ela é uma arte milenar. Ela foi criada na China, né? A origem dela é da China. E ela, a princípio, servia para fazer orações budistas, imprimir em cartas de baralho, imprimir em tecidos, só que depois chegou aqui no Brasil e se ramificou principalmente no Nordeste brasileiro, e aqui ela teve outra roupagem. A xilogravura a gente utiliza hoje muito para imprimir as nossas capas do cordel. A xilogravura ela é feita de um carimbo, xilo quer dizer madeira, e gravura o próprio nome da já diz, né? Gravura, é um desenho, ou seja, gravura na madeira, ela é como um carimbo. Então, no caso, o xilogravurista, ele desenha na madeira, em seguida ele entalha ali aquele desenho, passa tinta e imprime numa folha. E dali surge a xilogravura, que são essas capas que enfeitam os nossos cordéis. Agora, ô espingarda, leva mais ou menos quanto tempo para fazer um trabalho desse de xilogravura? Quanto tempo tu fica lá fazendo isso, hein? Rapaz, pode levar um dia todo, até mais de um dia. Depende da complexidade do desenho também, né? Se for desenho muito simples, Se for um desenho muito simples, pode levar até uma hora. Não leva nem metade de um dia. Mas dependendo da complexidade do desenho, pode levar até mais de um dia. Aí você vai talhando na madeira, partezinha por partezinha? A gente primeiro escolhe um pedaço de madeira plano, esteja limpo, sem casca, bem plano, né? A gente dá uma trabalhada nele antes, lixa. Aí faz o desenho primeiro e em seguida vai entalhando, vai cortando com estilete, vai tirando ali com formão, escopando a madeira até formar um carimbo, uma gravura. Aí aquela gravura ali, a gente mela de tinta e depois imprime. Dá uma carimbada e sai a capa do cordel. Mas precisa de uma tinta especial para fazer a xilogravura? Qual é a Precisa, tinta? precisa. É a tinta tipográfica, que é justamente a tinta que se usa nas tipografias, nas gráficas. É uma tinta, ela é mais viscosa, ela é bem espessa ela. Tinta tipográfica. Então, rapaz, eu imagino que deve fazer o desenho ao contrário, né? É justamente, né? É uma arte espelhada. Você faz um desenho de um jeito e quando você vai carimbar, ela sai ao contrário. Então, isso serve para tudo, né? Para letra, todo o texto que você tem xilogravuras que às vezes a gente faz até já com o título do cordel para ficar mais fácil a impressão. Então, toda a letra a gente tem que fazer ela entalhada ao contrário para poder sair igualzinha quando for impresso, né? A gente poder ler ela sair do jeito certo. Rapaz, isso é negócio de artista mesmo, viu? Eu mesmo não É coisa de saberia. doido. Eu não saberia fazer um negócio desse, não, homem. Isso parece ser muito complicado. É porque o senhor tem juízo. Olha, mas além da xilogravura, tu também dissesse aí quando chegasse aqui na bodega que trabalha com negócio de escultura em madeira, é verdade? É, que é praticamente o mesmo princípio, entendeu? Só que a xilogravura, ela é plana, né? E a escultura não, a escultura ela é tridimensional. A gente também entalha na madeira, fazemos placas para fazenda, para chácara, e também fazemos esculturas mesmo, tridimensionais, bustos de pessoas. É outro segmento do trabalho que a gente tem. Fazemos pássaros, cavalo, coisas desse tipo, assim, várias imagens. Homem, eu já tô com ideia aqui para você fazer um negócio para mim depois. Depois eu vou salvar seu contato Mexe com aqui. nós. Vai mandar que eu vou mandar um serviço pro senhor, viu? E eu aceito. Aí quer dizer que você também faz serviço assim para fora? Se alguém pedir você por encomenda? Faço para fora, faço para dentro. O cara pagou, eu faço. Como é que o povo faz para entrar em contato com você se quiser fazer esse serviço? Ah, agora sim. Só é falar comigo através do telefone. É o DDD 819-9934-6486. Tenha calma que eu vou repetir. Tenha calma que eu vou anotar aqui. Bora. Vamos lá. Pronto, É anota. DDD 81. DDD 81, né, que é do estado de Isso. Pernambuco. Sim. Coloco 9 na frente. Aí Prefeito. 9934 6486. Pronto. Perfeito, homem. E pode procurar também nas redes sociais, através do Instagram e do Facebook. Só é procurar lá Espingarda do Cordel. Oi, meus amigos, a conversa tá muito bacana, mas a gente tem que pegar o beco. Eu vou levar a espingarda para conhecer os cordelistas da nossa cidade, para ele ver que aqui também tem gente boa. Mas antes disso, declama mais uma poesia aí pra gente, homem. Eu agradeço a todo mundo que nos ouviu também, abraçar o nosso amigo aqui, Chico, todo mundo que veio aqui, o picolé que a gente. Ei, rapaz, tava bom, viu, nesse calor. Bom, mas eu vou declamar aqui um poema da nossa autoria chamado Ciscar ficou pras galinhas. E diz o seguinte: se quer mudar sua vida, jamais desista e se cobre. Inteligência e esforço é quem vale fazer nobre. Se ficar rico é difícil, mais duro ainda é ser pobre. Não se conforme e redobre sua positividade. Saiba ver se tem futuro determinada amizade, porque às vezes é isso que leva à mediocridade. Eu vejo mais da metade da população assim. Não faz nada para mudar e quando faz é tão ruim que bota a culpa nos outros para justificar seu fim. Deus me livre ser assim, vitimista e prepotente, sem coragem de lutar, se fazendo de carente, para se passar por coitado, o pior tipo de gente. Não quero ser imprudente com a minha afirmação. Eu sei que tem injustiça, tem falta de instrução, mas muitos gostam de ser capachos de limpachão. E esses capachos dão opiniões sem parar. Um elogio jamais, porém sabem criticar, mas de coisas sem futuro, nada pode se esperar. Quem vive de trabalhar, pois é motivado e forte, para se encontrar com a vitória, pega o primeiro transporte que, quando obtém sucesso, medíocre diz: foi sorte. Carimbe o seu passaporte pro voo que leva a glória. Se dedique para mais tarde poder contar com da vitória e tenha certeza disso, você faz a sua história. Não vá gastar a memória com falsidade e briguinhas. Deixe isso para quem gosta, pois são pessoas mesquinhas. Se quer ser águia, então voe. Ciscar ficou para as galinhas. Homem, muito bom, rapaz. É muito bom, demais, mesmo. Bom demais. Meus parabéns. Boa. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, viu, Espingarda. Nós só temos que agradecer a sua presença aqui na bodega, homem. Pense numa presença. Você é um cabo ilustrado, rapaz. Você é um cabo altamente qualificado para fazer o que você faz. Muito obrigado pela sua presença aqui na bodega. Passa ali na barbearia de Joca. Ali na barbearia de Joca, o povo gosta muito de história também. Vai ouvir muito bem seus cordéis. Esteja à vontade para voltar sempre que quiser, viu? Beleza, meus amigos. Eu que agradeço. Um abraço. Pois, muito bem. Vamos embora. Valeu, seu Boné. Valeu, Chico. Tchau, Cis. Tchau, Espingarda. Tchau. Tchau, tchau. Olha, seu Mané, esse Espingarda do Cordel é muito bom, né? Verdade, Chico. Pense num poeta primeira. É tão bom saber, né, seu Mané, que no Nordeste ainda tem muito artista bom e que cultiva essas coisas boas. Verdade, Chico. E o que é melhor é que tem muita gente nova surgindo e se revelando excelentes poetas, cordelistas, repentistas, cantores e muitas outras coisas. É mesmo, seu Mané. Eu mesmo adoro quando se extrai esse povo aqui pra modo nós conversar aqui na bodega. É, Chico, verdade. E na próxima semana ele volta de novo. Ah, seu Mané, com certeza com mais uma figura ilustre. É, seu Chico, bora esperar. Agora venha cá, voltando aquele nosso assunto de logo mais cedo. Chão, seu Mané. Volte aqui, cabra, venha cá. Calma, seu Mané, olha o coração. Que coração, que nada, sujeito, eu vou lhe pegar. A Bodega de Seu Mané foi criada, roteirizada e interpretada pelos alunos Will Teixeira e Kennedy Lacerda. Edição de áudio de Will Teixeira. Produção das entrevistas de Eberton Martins e Karina Barros. Supervisão de roteiro e orientação, professora Ivana Fechini. Uma produção da Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE.